mas os amigos são eternos, são eternos. Meu anjo negro, meu guardião, meu guardião, meu anjo, me tem nas mãos. Os amores vêm e vão, mas os amigos são eternos. Meu anjo negro, meu guardião, meu guardião, meu anjo, ouço sua voz. É uma paixão tão veloz, meu bem, meu tem mal. O seu sinal. O nosso amor é real, é uma amizade leal, é incondicional. Ainda vive e sobrevive no meu coração. Céu a seu favor, mas enquanto a mim, você plantou tudo que eu sinto, tintim por tintim, e pode até matar meu coração, faz assim. Te quero, tempo indefinido a cada amanhecer. Põe na sua cabeça pra não me esquecer. Tempo vai dizer, não vê que eu sou real, seja mais amigo, vida. Não vê que eu conto os dias pra ser correspondida. Vou pôr a sua lei no meu íntimo, no coração. És o guardião da verdade, tempo de aflição, meu confidente nato, meu amigo de fato, meu andar, meu caminho, um pacto de vida, de amor e amizade, amigos para sempre, no mais pra eternidade. Eu sei, você sabe quem eu fui, quem eu sou, até que ponto eu errei, até que ponto chegou. Meu tipo, acabei com tudo, escapei com vida, fiz da mentira o meu refúgio, a minha paz dividida. Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar? O fim da nossa história, alguém no meu lugar, será? Vem e vão, mas os amigos são eternos, são eternos. Meu anjo negro, meu guardião, guardião, meu anjo, me tem nas mãos. Vem e vão, os amores vêm e vão, mas os amigos são eternos. Meu anjo negro, meu guardião, guardião, meu anjo. Mas ninguém vai te amar como eu te amei. Pode apostar, ninguém te olhar como eu te olhei. Não vou negar cada palavra, acreditei. Sua indiferença que me mata, é o que eu ganhei. Mas ninguém vai te amar como eu te amei. Pode apostar, ninguém te olhar como eu te olhei. Não vou negar, mas se eu errar, mas se eu errei.